Quisiera ser de otros tiempos, de antes, de mucho antes, cuando centauros andantes amanecían la luta. Quisiera ter sido tombo, do primero sobre el lombo, na primera recoluta. Quisiera ter sido chasque, do feiticeiro charrua, marcando cuarto de lua, pra que gaúcho chegasse. Quisiera andar pelas covas e furnas com o índio Blau, pra vencer as sete provas do feitiço do Jarau. Quisiera ser a espada do fogaréu e corisco, deixando apenas o risco na grama recém-molhada. Quisiera ser a clavada de luz coloreando sangue no matambre do infinito, quando prenderam o grito e amanheceu o Rio Grande. Quisiera ter sido chasque, o feiticeiro charrua, marcando quarto de lua, pra que gaúcho chegasse. Quisiera andar pelas covas e furnas com o índio Blau, pra vencer as sete provas do feitiço do Jarau. Quisiera ser a espada do fogaréu e corisco, deixando apenas o risco na grama recém-molhada. Quisiera ser a clavada de luz coloreando sangue no matambre do infinito, quando prenderam o grito e amanheceu o Rio Grande. Thank you.